É isso mesmo, meu rap é ostentação. Quero te ver de Land Rover no alto escalão. Quero seus filhos na escola particular, tendo o melhor ensino que o dinheiro pode comprar. Você na CVC fechando pacote de turismo, pra se hospedar na suíte do cruzeiro marítimo. Quando rimo que a vitória é pra quem estuda, tô dando a deixa pro seu helicóptero Augusta. Pra acelerar 1299 super ligeiro, pegar a estrada a bordo de um Porsche Carreira. A diferença é que eu não sou inconsequente, nem dieto consumo esvazio que acaba em 13 no pente. No sonho de subir escada de mortes cobertos com cal, que tem como final a P2 de Venceslau, com bilhete escrito com ódio e rancor, pra abrir no meio o tronco do safado do promotor. Sinceramente sei qual é seu sonho de consumo, sobrado um Jetta, um par de Mizuno. Abrindo o livro não vem instantaneamente, porém quando vier não vai no acerto com a PM. O clipe na mansão com mini BMW é ilusão que 8 semanas te deixa putrefato. Te vê materialista com simulacro embaixo da blusa. É o sonho do fã clube do coronel brilhante Ustra. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Negativo, não te quero na miséria, faminto, esquentando pescoço de frango em lata de leite ninho, nem recebendo 20 conto por dia pra levar cliente pra escritório de advocacia. Meu rap não prega voto de pobreza, quero você Bill Gates, mas não pela via da escopeta. Não existe alegria no dono da financeira sequestrado, com lucro vê a foto na página de procuras. Acordo boy, quer você no pancadão chapado, pulando no teto do HB20 roubado, correndo do PM chamado pelo morador, que na bronca quebra moto e retrovisor. Respeito você querer Armani, Tommy, Big Apple, camarote na casa de show, Jack Daniels energético. Porém, o bem que não se deteriora com o tempo, não é Suzuki Boys, é conhecimento. Tô te oferecendo mais que Lacoste e Juliette, um caminho pra cliente Mastercard Black. Quem passa no vestibular com vários concorrentes, acaba com óculos Gucci Prada, coleção de tênis. Olha ao seu redor, tamo ostentando barraco, sem Tag Heuer no pulso, sem Camaro. No máximo uma foto com um maço de nota, um pouco antes do celular ser apreendido pela rota. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Não se impressione com o currículo morbido do gueto, esse aí já arrancou cabeça, perna e dedo. Deve chamar atenção, é o meu objetivo de dispensar, use e aposentar o gatilho. Seu lugar é no slam, uma vez por semana, evitando premeditar o óbito do segurança, combatendo a lei de drogas feita pro opressor. Herdeiro com 100 quilos, interna que é consumidor. Reconheça ninguém, tá patrão no Civic caçando a próxima vítima pra um sequestro. Relâmpago que vale força espumante, perfume Ferrari. Se isso vai custar 5 anos de liberdade, tá na hora de você ostentar o que tem de valor. A graduação que ele te boicotou, de um dia pensar, tomou no cu PM. Me enquadrou atrás de droga e achou um CRM. Nunca rimei que era pecado ganhar dinheiro, problemas matar, se prostituir pra tá no mercado financeiro. Escuto o apelo do rapper marginalizado, que a chance é grande de um dia dirigir seu brabo. Caso contrário, pode ser o trono cárcere medieval, que na revista sobre cantar o hino nacional. Aquele que força gritar com os dentes quebrados, que quem manda falsamente na cadeia é o Estado. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação. Diamante, mansão, através de educação, ninguém oferece mais cifrão do que meu rap ostentação.